Quem sou eu, você pergunta. Quando chegar sua hora, você saberá, afinal. Quem sou eu, você ajunta. Mas procurando por fora, você não terá nem sinal. Você é você pra onde for. Com tudo que junta, com tudo que tem, com tudo que faz. Você é você com toda dor. Com tudo pergunta, sabendo o que vem, sabendo o que traz.